Planejamento correto, é pronto. Avião 69, observe 737 Gol puxando. Assim que tiver condições de ingresso com segurança na Juliette, está autorizado. Gente, no avião 69. Rica. Bom, Salvador, muito bom dia, Azul, 27 avião, aproxima que o Bom Espera 28, pronto. Bom dia, Azul 2796. Está autorizado a alinhar e decolar da 28, venta 200 graus no 09. Lira, decolar 28, 27 avião. Federal 99704. Autorizado 320 Teresina, Apesulo 20. Decolagem pista 28, mantém pro até 2500 pés. Curva direita, perfil Momo, transição Nenim. Controle Salvador 119.85155. Correto, Sideral, chama pronto. Sideral tá pronto para o estacionamento. Parte 3, livre, chame táxi. Tá livre, chama na 0975. Solo, voo na 0975, tá pronto para táxi com 152 a bordo. 0303, autonomia, terra na Argentina. Autorizado até ponto 028, via Juliette Alfa, torre em 118.95, ajustado 1014, gol 095. 14, Juliette Alfa, na ponto 0 da 28, 295, gol 295, gol 1095. Está estabilizado até 3859. Então, 3859, complete a final e chame o seu Salvador, 118, 295, tá bom? 1895, uma boa, tá? 3859. Azul 2796 decolado aos 28, chame o controle em 19.8, boa viagem. Chame 8, grato. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem após 2500 pés, está autorizado curva a direita, proa de Aron. Sete, após 2500, curva à direita, proa Aron, Azul 2796. 00 pés, meia dúzia, 00 pés, vamos avistá-los. Gente, temos aqui 1600 pés, já temos um buraco solicitando o mar, está 3859. Eu já avisto o campo, confirma. Campo negativo, mas a gente já avista o mar, o TAM 3859. Excelente. Toma aí, Fraero. Só um instante. Avistou a 1100 pés, o TAM 3859. Ok, TAM 3859. Livre pouso na 28. O vento é 200 graus, 089. Gente, livre pouso, TAM 28 pela 28, TAM 3859. Salvador, o Rio 5975 está na faixa de carga, puxa bem questionamento. Após o federal liberar a retaguarda, está livre, puxa. Ciente, após a passagem do sideral, está livre o pushback, o Rio 5975. Rio 2796, tem condições de voar Conde? Afirmo, Conde Conde. Oi, Conde, Rio 2796. 296. Por 3259. Só livre até a saída do pátio. Após o TAM no sentido contrário, está autorizado quilo, alfa, ponto de espera da 28, torre em 118.95, ajustado 1014. Só está autorizado o passo, após o TAM, está livre quilo, alfa, lá na ponto de espera, 295, ajuste 1014, 9977. Fala, Salvador, boa, né? 3894, Librou. 3859, Librou. Bom dia, 3859, ingresse Juliette, portão 4. Portão 4, 3859. Confirmando 3, avanço. 06. Medo, senhor. Trai, boa, nós 7, voo no 095, autorizado a linha aérea polar da 28, o vento é 200 graus, 08 nós. Autorizado a linha aérea polar 28, voo 2095. Salvador, copiou o 3259. Afirmo, portão 4. Gasto, TAM 3259. Golf, só um instante. Dia Salvador, 6312 da Russian, autorização Terra Bravo Romeu Fox. Estamos cientes da formação Oscar. Firmando o 6312. Firmo. Não tem o plano ainda? Confirma o horário? 7198. 7198, gol 1095. Já tem a saída prevista você teria, por favor? No fim do destino? Recife. Arão Aracaju. Arão Aracaju, obrigado. Bom, Romeo 095 após 2.500, teste autorizado direto Elefa. Após 2.500, direto Elefa Gol, Romeo 095. Golf confirmando parte 5 da Decolada 17. Autorizado 080 para Sierra November Quebec Uniforme, conforme o plano apresentado. Decolada 17, curva à esquerda, Momo Vatap. Controle 1 no 9 decimal 8, 5142. Na rota, confirmando? 20 torre 118.95, ajuste 1014, tem um bom voo. Solo Salvador, o Rio 5975, pronto para o táxi. 3 a bordo, 2h55 de autonomia, lanterna São Gonçalo. Livre, até ponto espera 28, via Kilo Alfa, 1895 a torre, 1014 ajustado, tem um bom voo. Alfa, ponto espera da 28, 118.95 é a torre, 1014, Rio 5975, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, Sideral 99, autorização da Leão 360, ciente da Lima, negativa Renato. Ciente, Sideral, aguarde cobra. Lá. Dado a linha de decolada 28, venta 200 graus, 109. A linha de decolada 28 pro 9970. 2-2-3, está no pátio 3, está livre, chame táxi. Observe o 727 Rio, que vai passar a retaguarda, coordena a equipe de solo, aposta livre. Depois, estadão Rio, suspeito estacionamento liberado, 2-2-3. Rica. Oi. Veja. Serra Golf, está livre o táxi até o ponto de espera da Romeu, chame para ingresso na 17. Nove Guarulhos, aguarde cópia. Rio 9970, decolado aos 39, chame agora o controle. 198, boa viagem. 198, boa. Serra Golf, autorizado alinhar e decolar da pista no 7, o vento é 210 graus, 109. Tem um pessoal de chegada com 1160. Golno 160, copiou o controle? Confirma. Olha, muito bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar na decolagem Silva via Momo para o nível 320. Para 320 via Momo, alguma possibilidade de voar com menina presente? Aguarde, Sideral 9970. Padrão. Pesado Galeão, 360, decolada 28. Mantém o perfil, desculpa, mantém a proa até 2500 pés, após curva esquerda, Adael, Lida e Rume, após o P9 e 8500. Chá 5034 no transponder e controle de CD19 até 9900. Correto, Sideral, chão pronto, puxa o sonar. Chão. Serra Golf, decolado aos 4 anos, chame o controle. 119, décima 8. 198, obrigado. Pisado 320 para Guarulhos, a Pesulo 10. Decolagem pista 28, mantém proa até 2510. Após curva esquerda, da Euleda, após Euleda Motiva. 119, décima 8. 5151. Guarulhos 320, Upper Zulu 10, escola 28, mantendo a cor até 2507, controle de esquerda da Euleda Motiva. 1198, controle 5151, responde 3179. Prédio. Obrigado. Eu vi o 5975, próxima ponte de espera, pista 28, pronto. Rio 5975, mantenha o ponto de espera. Mantém ponto de espera, pista 28, Rio 5975. Afirmativo, temos um tráfego executando a mesma saída, ainda está cruzando o campo. Aguarde coordenação com o controle. Ciente, Rio 5975. Do livre até o ponto de espera 28, via quilo alfa, 1895 a torre, 1014, ajustado, bom voo. Telefax, quilo alfa, 1295, a ponto de espera 28, obrigado, boa semana. Vida 796, tudo mantendo o voo no 90. Não autorizou ainda essa decolagem? O estimado aí de mais 2 minutos aqui. Ciente, Rio 5975. Mantém ponto de espera para 328. Diga. Só confirmando que o Rio passa para o controle negativo e agente exterior para o conferir. Thiago, você tem condições de voar na 3270 para prosseguir a ascensão do 080? Afirma, 270 está presente. Gente, com você dá para 270, seu limite está manutenção nessa prova por 27 milhas. 27 milhas, 270, Max Thiago. Será 9970, chame Recife, na frequência N2685, alterna 12545. 12545. Siga. Autorizado 340 Campinas, conforme o plano, apesulo 10, inicialmente. Decolagem pista 28, mantém pro até 2500 pés. Curva esquerda, da El Leda, pois Leda, Motiva. 119.8, 5164. Procedimento quadrante de saída, a curva à direita, após 700 pés. Lenta é 200 graus, 099. Livre decolagem, pista 28, executa a saída padrão, livre da restrição, Rio 5975. Xanana 311, achando a indicação, prepara o nível de voo 050 na proa de Anto, e somo tráfego, posição 3 horas, 2 4 milhas, rumo nordeste, 1 ATR 72, cruzando o nível 150 em atenção. Tranquilo então, identificou dessa 050 na proa de Anto, até a próxima de 063, conosco. João 1160 desça para o nível 050, da presente voo e o PRIM. Chame Recife 1260, alterna 1288. Salvador, é o 6312 da Ucha, já tem a nossa autorização? De Salvador, bom dia, Rio 5975, decolado, passa mil pés na sua escuta. Rio 5975, contato radar de decolagem, suba para o nível 350, até presente voo código. Direto código, Rio 5978. 5975. 5172. 350, estamos autorizados para Recife. Vamos decolar a pista 28, vamos manter a proa até 2500 pés, depois curva à esquerda, Aron Caju 198 e 5172. Corrija a curva, primeira direita, chame plano posicional. Desculpe, é a direita mesmo. Pode pro. Mas o 3179, portão 3, pushback para dentro. Portão 3 livre, chame táxi 3179. Salve Salvador, azul 2783 para o táxi, POB 53, autonomia 3 horas, alterna Montes Claros. Só para informar o final, ponto gradiente, subida azul 2783. Será informado o controle que irá cumprir a restrição inferior. Está livre via quilo alfa, ponto espera 28, torre em 118,95, 1014 ajustado, tem um bom voo azul. Aqui é aqui o Alfa, pode esperar o 281895, 101, passa a gestão das 273, bom dia. Júlio Salvador, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223, desculpa. Cumprindo a instrução, encerrou da saída Arbor, na proa de Arbor. Aqui na proa de Arbor, é a 3000, 2223. Passarei do 2223, cancelada a restrição de 3000, subinicialmente restrita a nível de voo 070. Ok, então restrita agora ao 070 2223. Passarei 2223, instalo o tráfego 12 horas, 15 milhas como noroeste, Sierra Romeo 22, mantendo o nível de voo 080. Ok, sente negativo visual 2223. O controle autorizaria o Rio 5975 a direto para o Tida presente? Quando acho que a denação consegue para o Rio 5975. Sim, sim. Plano 1 no 602 sem restrições para 2000 pés, ajuste no 014, está autorizado o LS Zulu da pista 28, repasse estabilizado. 2000 pés, sem restrições das diretas 2014, 300 Zulu, no 603, lá na Torre de Cari. Autorizado para indicar. Claro, obrigado. Eu chamei a minha 311, no número 2, na aproximação, e que redução de velocidade para 2409. É do C, 270, minha 309. 5975, centro sendo escrita que está restrita a nível de voo 330, aguardo para o nosso rotina. Positivo, 330, restrito 5975. No mais Serra Gol V5 possível, informe seu estimado de pouso e tempo para modificação de regra. Estimado de pouso, 1149, ponte modificação de regras, a 1 centena passada do VLA de Salvador, radial 2-0. Excelente. Afirmativo, mantém porta 2500 pés e após o perfil da Léo. Tá autorizado, a linha de decolada 28, o vento é 200 graus, 10 nós. A linha de decolada 28, azul 2783, só confirmando não com o gradiente, subida azul 2783. Conquista, 2023 HD. Confirmando azul 2783, mantendo 3000 ou pode subir para o 60? Não entendi, podia repetir, 2783? 2783, mantém os 3000 ou está autorizado após a decolagem de subida para o 60? Inicialmente, mantenha os 3000 pés, conforme o senhor informou que não cumpriu o gradiente, e após o controle, eu autorizo a subir, ok? Porém, está livre a decolagem a 28, venta 200 graus, 10 nós. Sente uma tranquilidade na fase da decolagem, no decolagem das 27 graus. 28, 28, 14, bom dia, Brito. Cópia? Autorizado 360 Porto, seguro, da colagem da pista 28, mantém coroa até 2500 pés, após perfil da Euleda, para Euleda Porto Seguro, controle em 119.8, aciona 5174. Gente, Montserrat Golf, plano USA, cancelado 1056, tudo em condições de usar a unidade de voo 085. Golf. Confirmo, 2500 após da Elmer da Porto. Na 311, desça via para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. 2.000 com 1014, desce via, tomara estabilizado Zulu, 63 ou não? Colado ao 58, chame o controle 198, boa viagem. 198, bom dia, azul 783. Se você puder nos ajudar, chamando aí ó, o moço do Stinger aqui que não apareceu ainda. Gente, quando pronto, autorizado para o estacionamento Mendoza. Muito obrigado. É a 312. Gente, ajuda 783, contato radar na decolagem, suba via São Barba para o nível 160. Inicialmente suba restrita a nível de voo 090. Será Arbor restrita 090, azul 2783. Uno 160, complete a sinal e chame torre 11895. 1895, obrigado. Torre com 11160, bom dia. 60, bom dia, informe a vista do campo, teto estimado de 800 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva leve, pista molhada e escorregadia. O ajuste é 10 no 4. Autorizado, chame táxi. Oceano 63, 12 na 06. Consciente. Resolvo o 1160. 1160, livre, pouso 128, venta 200 graus, 159. Recebo pouso. 6319, informo que Salvador Pera condições de teto, 4 mil de visibilidade, chuva leve e a pista encontra-se escorregadia. Sim, Matias, você está confirmando o tempo? 800 pés de teto. Sim, Matias, você está esperando. Complexo final, chame para o Salvador, 118-295. 18, está sendo desligado, vamos lá. Salvador, bom dia, Xenega 3, zona 1 do localizador. Xenega 3, zona 1, continue a aproximação, aguarde pista livre. 4, pista livre, Beto, aí, tomando. Zona 1, 60, no solo 01, libere a próxima esquerda e chame o solo 121, Beto 9. Para o táxi, o 6312-17 a bordo, alternando Maceió com 3,5 de autonomia. Juliette 6312, autorizado táxi via Juliette, Alfa até a Golf. No ponto espera da Golf, chame Torre Salvador, 98-95, ajuste do altímetro 9014. Obrigado, bom dia, boa noite. Ajuda 783, suba sem restrição de visual 160, via Águas. Parou no 60, via Águas Azul, 273. Solo Salvador. 60, vai só. Tem ataque sem índio. Estimado para o 9170. Aproximadamente 2 minutos, aeronave da Gol mantendo Índia, aguardando o portão 09, aeronave da Gol no 09 já puxando. Após a aeronave da Gol liberar a Índia, será autorizada. Aparelho 2223, chame o centro do Recife, na frequência 1260, alternando 288. O 2196, demorando 75 a bordo, 2 horas e 47, será com 3 ou não? Motorizado, pista 22, com vento 200 graus, eu não sei falar. Depois 2196, autorizado táxi via Juliette Alfa até a Golf, considerada 28, chama Torre Salvador, no 98-95, ajuste no 014. Juliette Alfa, Golf 295, obrigado, voo 2196. Voo no 1160, na escuta. Após a passagem do Boeing da companhia via Juliette, ingressa Pátio, portão 09. Após a passagem da aeronave da companhia, vai via Juliette, Pátio 09. Libere a esquerda, aguarde o táxi Alfa, chama o som 2190. Aqui, vai livrar a esquerda? Na Índia, ou 2163, só. Azul 9170, vai ter que aguardar mais um minutinho. A aeronave da Oceania liberou na taxi de Charlie. Agora será autorizado na frente. Salvador, onde é o CNM3, o nome de Bruno aí? CNM3, Ronald, Índia, portão 02. Portão 02, CNM3, 1. Tá, 2 aqui. Salvador, CNM63, 12. CNM63, 12, autorizado a alinhar e manter o show 2. Alinha, mantém, 63, 12. Então, 3859, aguarde cópia para Curitiba. Contato radar na decolagem, liberada a restrição de 1.100 da saída da EL, da presença está autorizada direto nele e ascensão para nível 320. 3179 da presente em Valeda, subindo ao 320, 5.600. Autorizado, puxa acionamento, portão 01, chama o táxi. Puxa, 01, chama o táxi, chama o táxi. 1-2, decolagem autorizada, pista 28, vento 2, 00 graus, 1-2, não. Iniciando, 63, 1-2. 3859, autorizado, se abre a Charlie Tango via rota do plano de voo, nível de voo 360. Saída Arbor, após boa posição Elefa, após posição Mítico. Após decolagem, cabeceira 28, curva à esquerda. Mantenha a prova de, confirmando após decolagem, mantenha a prova de decolagem até 2.500 pés, após esquerda, saída Arbor, Elefa. O código é o 5403, controle Salvador em 119, decimal 8 centros. 3859, está autorizado com Curitiba, nível 360. Corda 28, mantenha a proa 2.500 pés, você curva a esquerda, saindo a Carbo, Eleva, depois Mítico. Primeira aerovia, superior 2.2.2. 5403, transponder e o controle 198. Confirmando e mantendo a proa de decolagem até 2.500 pés, após a esquerda, saída a Arbor, Eleva. Afirmativo, 3859. Protejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 04. Mentirei da guarda de coordenação com o centro. Obrigado. Controle de Salvador, eu vou chamar 6312. 6312, contato radar da decolagem, fica via Aron para o nível 350. Via Aron 350, pode curvar, estava recomendado manter a proa 2.500, então. Após 2.000, está autorizado a Aron. Gente, 6312. Centro, Recife, na frequência 260 até o número 288. Número 260, 1288, azul 27, 23, bom dia. 2, 1, 2, 1, 0, 0, 9. Um pequeno desvio aqui pro 045 pelo direito. Livre desvio da Xané 6312, enquanto quantas linhas? Fumará 6312. Azul 9170, 425 Ribeirão, 120120 agora. Ajuda pra ver só a posição? 120. Gente, o azul 9170, autorizado táxi via FAT, Juliette, Alfa, posso esperar da táxi e Golf, Torre Salvador no noite decimal 95, ajuda pra ver 1104. Pátio Juliette, Alfa, Ponte Vera, 28, 85, 14, azul, 1.500 pés, atrás curva esquerda, atrás de luta. Seja autorizado, desde o presidente, não leve a informação. Livre de Rio, Gol, 2.96. Frente, pós 2.500, beleza. Xenê 6312, vamos manter a proa 045 por quantas milhas? Mais umas 20 milhas no máximo, senhorita. Gente. 259, autorizado para o estacionamento 3487. Autorizado para o estacionamento 3859. Canal 6312, após desvios, está autorizado Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, após desvios, 6318, obrigado. A proada presente que é mais à direita aqui, ó, fica melhor pro 6312, plano 18. O Xenê 6312 continua fazendo desvios, ou já voando com o meu Fox 08. Oi, toma a proa do meu Fox 18 que está mais à direita do que estavam, fica melhor ainda. Já tomou a proa do meu Fox 018, 6302. Lance. Chama o centro Recife, na prevenção 125, decimal 1, na terra 128, decimal 30. Tá bom. Juro, vou dizer o voo 2171, faça 220 para 160. Voo 2171, nós temos identificação. Dois Brasil, a chegada de pitch para o nível de voo 090, ajuste no 014. Para 090, ajuste no 014, voo 2171. Táxi 542 a bordo, 4 horas e 20 Altena Guarulhos. Sim, 042 a bordo, TAM 3859. 142 a bordo, 3859. TAM 3859 autorizado táxi via 43 kg, Alfa Golf. Eu em Salvador no Noite Decimal 95, ajuste altímetro no 0 no 4. Afirmativo, limitar de parte 3 kg, Alfa e Golf. Espera torre 118, mal 9, 3859, estado no 04. Não. Porto Alegre, 2, 7. 6312, chame centro Recife, na sequência 1-268-5, secundário 1-2545. Papa Romeu Charlie, Romeu Juliette, contato radar estabelecido 63 milhas no 10 Salvador, vou na prede Anto para chegada e pitch ajuste no 014, informe do lugar de descida. Gol 2196, chame o centro Recife, na frequência 125.1, secundária 128.30. Controle, gol 2171, esquerda, pedindo informação. Fechar minha prova, quantas milhas, gol 2171. 205, aproximadamente 30. Gente, livre de risco. Obrigado. 2171, desce para nível de voo 050. 050, gol 2171. Gol 2171, após desvio do IPIT. Após desvio, gol 2171. Fale o meu Juliette, desce para 4000 pés, ajuste no 014. Controle sequência 1, 19, 8, 19, 8, bom dia, 9, 1, 7. Salvador, bom dia, azul 9170, 1200, mantendo pro. Azul 9170, contato rodada decolagem. Mantenha a preta 2500 pés, até subas via queda da alta para o nível 340, cancelada a restrição de uma centena. Gente, pro até 2500, sem restrição, nível 340, poderia pro a da EL direto, 9170? Mantenha a preta 2500, após autorizado para o de Dael. Gente, 2500, a pro direto da EL, sem restrições, 9170. tinha. Estou conforme espera, pronto. 3259, autorizado a alinhar e manter o seu três, aguarde porta Guarulhos. Confirme. 3663, aguarde Guarulhos. Prepare saída da Olha da Norte, na 228. Salvador, gol 2171. Precisa. Autoriza manter essa cura por mais 15 milhas após voar direto USAN? Autorizado. Entre desvios após voo USAN, separa 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil, obrigado. Controle, bom dia, TAM 3859.